Tá, tô gravando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Que isso, cara? do meu lado direito está o Lucas. E diretamente do Japão está o Jefferson. Mano, se a galera escutou o último podcast aí de vícios do Skinner 64, Jefferson, para de tomar Coca-Cola que é sucesso, cara. Por quê? Ah, e a gente vai falar sobre isso. Bambolê. Nossa, mancada isso, hein? Galera, pergunta rápida. Como que vocês assistiram esse Direct? Pera, vocês moram juntos? Ah, tá. Ah, que fofinho. Cuidado com a perna, hein, Lucas? Rapidão. Mas você foi correndo pra casa, né, Lucas? Pra assistir ou não? Você foi sair no horário normal e chegou de boa em casa. E o Jefferson, mano? Como é que você lida com o fuso horário, essas coisas pra assistir? Meu caso é mais complicado. Oi, Fafa. Não. É mais uma curiosidade mesmo, porque 7 horas da noite aqui no horário atual de Brasília, para algumas pessoas, no meu caso, ainda é horário de trabalho, sabe? Não tenho muita hora para voltar, então eu acabei assistindo do escritório mesmo. Mas eu fiquei me perguntando, mano, será que outras pessoas realmente tipo, ainda estão no trabalho assim como eu? Tem que dar um migué assim pra assistir ou não. Mas pelo jeito é só eu mesmo. Todo mundo foi tranquilão pra casa. Eu tenho dois monitores, então eu consigo trabalhar e acompanhar ao mesmo tempo. Enquanto tá rolando coisa chata, com certeza eu não tô acompanhando, mas as coisas mais importantes eu tô dando uma espiada ali. Mano, parabéns pela coragem, hein, Jamon? Porque você sabe que a partir do momento que você ligou a internet, vai pipocar a notificação do WhatsApp com a foto do que foi apresentado. Não, você joga o celular no lixo e volta pra casa. No outro dia você torce pra estar lá. No banheiro. É bom porque você já come e já libera de uma vez. Né? Faz tudo ao mesmo tempo. Vai, vamos lá, vai. Que nem a gente já comentou, nesta última quarta-feira, dia 4 de setembro, o Nintendo Direct... Um novo Nintendo Direct foi realizado e durante 40 minutos eles apresentaram algumas novidades para o Nintendo Switch e mais informações de jogos que a gente já sabe que chegarão, né? Ninguém vai comentar nada, né? Posso começar pelo Overwatch, né? Tá. Vamos começar já falando do Overwatch, que eles já apresentaram de cara. É, tinha já um rumor rolando, dado que já tinha saído aquela case com o logo de Overwatch, etc. É, e tinha mais algum rumor, acho que estavam tentando fortalecer a presença do Overwatch, né? Mas só pela case a gente já tinha uma noção, e agora eles confirmaram que o jogo tá chegando. E agora eu quero mais saber do Lucas, se ele, que é talvez a pessoa que mais joga Overwatch daqui entre nós, né? Se ele se empolgou com isso ou não, se é uma coisa que pra ele não vai mudar nada, porque ele vai continuar jogando no PC. Então, ó, antes do Jefferson falar rapidinho, eu não curto muito jogar FPS em console, né? Eu tenho Overwatch no PC, apesar de não jogar, eu paguei caro, inclusive, né? Na época de lançamento tá R$240, mano. Era um jogo que eu podia pedir estorno e comprar no Switch. Porque no Switch eu não me incomodo de jogar FPS por causa do sensor de movimento. É mais prático atirar quando você movimenta a tela. Imagina você jogar no modo portátil, é isso que eu tô supondo. Então, eles mostraram o modo portátil, né? Só mostraram o cara com Joy-Con, né? Que ele podia movimentar. Bom, Mas é isso, eu achei interessante essa modificação por causa do Overwatch. Adapta o jogo, talvez seja uma versão melhorada pro console, né, pra console. No caso do PS4, nem tem... Não dá pra conectar com outros jogadores, né? Não tem crossplay, né? Ah, que pena. Bom, mas, enfim. Legal, Overwatch tá chegando. Não, só não terminei de falar, calma. Eles mostraram um pouco dos jogos que a gente já sabe que vão chegar. Falando rapidamente de Zelda Link's Awakening, eles mostraram um trailerzinho, um videozinho, só reiterando que você vai ter dungeons customizadas, né? Algumas delas vão ser importantes para você pegar itens, etc. E essas dungeons você vai poder customizar... essas dungeons você vai poder salvar nos amiibos. Então, esses amiibos que você tem de Super Smash Bros., as dungeons customizadas você salva, leva pra outro lugar, pra uma casa de um amigo, e vocês podem jogar a dungeon lá na casa dele. E acho que a... Luigi's Mansion 3 eles apresentaram um pouco do novo modo multiplayer que se chama Screen Park. Você pode jogar de 2 a 8 jogadores e vocês ficam numa arena caçando fantasmas. É basicamente isso, né? É, mas isso já é default do Luigi's Mansion, não é? Eu joguei e acho que é isso mesmo. Não, mas tem o Friendly Fire ligado. Só pra você dar um sustinho, né? Acho que tinha. Ou você podia configurar. É. É, eu sou a única pessoa que sente falta daquele modo do Nintendo Land, que era aquela fase de também caçar fantasmas de Luigi's Mansion. Sei lá, eu sinto saudade a ponto de gostaria de ver ele em um jogo, por exemplo, de Luigi's Mansion. Do Wii U, né? É, eu sei, eu sei. Ah, mas daria pra adaptar, né? Eu não sei como, mas daria. Talvez você precisasse de 2 Nintendo Switch. Ou um celular. Verdade. Tá, ninguém fala, mas. Eu não lembro, cara. Não, existe. Eles usavam um termo específico para falar quando você tava jogando só na Gamepad, só. Não, não, velho. Não, também não é. É, faltou Nintendo Land nesse Nintendo Switch aí, velho. Muito melhor do que fosse o Wii Switch. É, cada andar vai ser temático, né? Eu já dei spoiler aí. O cérebro do Jefferson entrou em modo avião, né? Aí ele acordou depois, assim. Nossa, era assimétrico mesmo? Ah, se for assíncrono, eu falei, nossa, tem nada a ver assim. Vamos lá, vai. Super Kirby Clash. Já é um jogo. É um jogo free to start que já está disponível no eShop em multiplayer, onde você escolhe uma role para controlar um Kirby e joga com até outros 3 jogadores para enfrentar chefes. Alguém baixou? Por quê? Ah. Eu achei bem adaptado. Não daria para fazer, eu acho que um outro esquema mobile com ele. Eu acho que até no celular ficaria complicado de você inserir uma jogabilidade de Kirby. Tem que ser no console mesmo. Star Allies também, do Kirby do Switch também tinha. Do Kirby do Wii também tinha. Onde que coloca o cartão de crédito aqui pra comprar mais? Passo para o próximo jogo? Divinity Original Sin 2. Ele é um RPG aclamado. Eu particularmente nunca joguei o 1 porque eu sou mais fã de Diablo. Esse jogo ele é bastante parecido com Diablo. Alguém já havia jogado? Ninguém fala mais nada? Não, não precisa falar também. Ah, tá, fala. Mas como assim? Qual que é o conceito de estratégia dele? Conceito de estratégia, estratégia. Alguém me confirma, porque eu nunca joguei. Só que eu olho pra ele e eu vejo o diabo. Eu falo, mano, tô de boa. Ah, entendi. Entendi. Ah, que interessante isso, hein? Mano, é que do jeito que você tá falando, tipo, tem um monte de possibilidades, mas você vai ver lá, são coisas bem pré-determinadas, né? Tá. Return of the Obra Dinn é um indie que é bem famoso, ele é muito bonito e finalmente tá chegando no Switch. Finalmente a Game Freak lembrou de Town. Agora o nome é Little Town Hero. Eles mostraram um pouco do gameplay, além dos gráficos, né? Os gráficos a gente já tinha visto em uma espécie de demo, não é demo, né? Eles mostram um modo alfazinho ali do jogo, que eu acho que há muito tempo atrás que eles haviam anunciado. Mas acho que foi. Mas já fazia tempo que a gente não. Mano, que não vê um ano sem informação. Não apareceu na E3, não apareceu em outro Direct, né? Eu, pelo menos, já tava muito na expectativa de ver mais sobre o jogo. A gente já sabe que é um RPG, etc. Agora, eles mostraram o modo batalha. Tem um menu com N opções, são muitas opções. E esse jogo vai ter modo de. Ou modo, vai ter um sistema de vantagens e desvantagens. Assim como é em Pokémon, né? Assim como. A Vim Fire Emblem, não tem agora no, mais no Treehouses, né? Ou seja, você vai poder tomar. São iterações que vão ter vantagem sobre um determinado monstro. Eu só não entendi se é elemento, se é arma, o que que é. Mas é um sistema que a Game Freak já tá acostumada, né? Porque Pokémon tá aí desde sempre. É importante citar isso. É necessário lembrar que o preço dele também é de jogo mais humilde. Não sei se dá pra falar humilde, mas é. É, ele custa 19, acho que 25 é no Canadá. Então é inverso, será? Bom, eu não lembro, mas é, pra mim apareceu 19 dólares. Não, eu não vi, né? Mas é que nem a gente já conversou algumas vezes. Ainda tem tempo para eles lançarem a versão final e por aí vai. Então, até chegar realmente no Switch, a gente vai poder testar e garantir que ele tá rodando na performance adequada. Agora. Deadly Premonition 2 é um jogo onde você controla um agente do FBI e é um daqueles jogos de mistério, né? Você vai coletando pistas, conversando com pessoas para você resolver um caso. Posso para o próximo? Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. É aquele jogo que já foi lançado pro GameCube em 2002, ele também chegou nos PCs, e é um hack slash da série Star Wars. Jedi Knight, ele já foi bastante elogiado, mas é numa época que não tinha muito jogo bom de Star Wars também, então não sei se dá pra relevar. É estranho, cara, quando você vê o jogo rodando no Switch com os gráficos e a jogabilidade completamente travada, e depois de você ter visto o Battlefront, por exemplo, mano, é estranho você ver um jogo desse. Tá, ele não é tão aclamado, fica calmo. Mas é que nem eu falei, é numa época que não tinha muito jogo mesmo. Eu não sei se vai vender tanto não, viu? Ó. A Bethesda fez uma apresentação... Oh, foi mal. A Bethesda fez uma participação bem rápida no Nintendo Direct pra falar que eles estão trazendo Doom 64 pro Nintendo Switch. É, vai vir com a jogabilidade clássica, não vai ter nenhuma modificação no jogo e vai chegar no dia 22 de novembro. Vai sim. Assassin's Creed The Rebel Collection é uma collection que vai trazer Assassin's Creed 4 e Assassin's Creed Rogue, se não me engano. São só esses dois, né? E a DLC? Tem duas condições. Primeiro, é importante ter Assassin's Creed no console Nintendo, porque Assassin's Creed vende muito horrores. Sempre vendeu. Agora... Ah, sempre vai vender, né? Eu não tenho os dados de venda, mas... Mano, Assassin's Creed é... Oh, caralho, meu cachorro tá... Atendeu agora. Peraí. Eu não tenho os dados de venda, mas... Cara... filha da puta. Eu não tenho os dados de venda, mas Assassin's Creed é uma franquia que vende tanto quanto... Sei lá, outras franquias grandes de... Tipo, de guerra. Agora eu esqueci. Agora Battlefield. Call of Duty. Vende tanto quanto Call of Duty, por exemplo. Não sei se tanto quanto, mas é numa proporção parecida. E eu só acho importante citar que o Black Flag... Que Black Flag é um jogo bem curto, viu? Eu sinceramente, eu não gosto muito por causa disso. Acho que em 5 ou 7 horas você consegue zerar. Repete alguém. Tá, peraí. Dauntless. Eles definem esse jogo como um Battle Survival, mas basicamente acho que dá pra resumir, e o Jamon resumiu bem isso, é o Monster Hunter ocidental. Eu não quis menosprezar, né, cara? Obrigado. Trials of Mana. Eles mostraram como tá, né, a versão remasterizada. Acho que a gente não tinha visto até então, né? Tinha? Nossa, nem lembro. Mas tá isso, pra quem já viu, viu de novo. Foi no dia 24 de abril o jogo será lançado. E, mano, pode lançar de RPG à vontade no Switch, que a gente não se incomoda não, viu? Mario & Sonic at the Olympic Tokyo... Não, peraí. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Ô, nome grande, hein? Pelo amor de Deus. A gente já viu tudo que acho que a gente precisava ver do jogo. Não tem nenhuma surpresa. Até o... Ah, é verdade, né? É que eu fiquei tão... Modo história, né? Na single player. Mas acho que pra mim, eu não. Eu realmente tava cagando pra esse jogo. Preciso falar. Mas. Uou, roupinhas! Aí, 300 pau. Pá. Peraí. Não precisa de muito, né? Só trocar a cidade já tá o suficiente. Não, o primeiro jogo é bom. O único problema é que você tinha que, sei lá, marombar pra você conseguir jogar aquele jogo decentemente, sabe? Ou você realmente jogava com o emote chacoalhando que nem um retardado e saía, sei lá, andando que nem um troglodita na rua, sabe? Que nem um gorila, só com os braços. Não. Ou no DS que você arregaçava a tela de touch, né? Mas eu só queria falar que eu fiquei um pouco atraído pra esse jogo quando eu vi o modo 2D rodando, tá? Eu não tinha visto, não sei nem se eles tinham mostrado até antes, quando eles anunciaram o modo 2D. É, eles mas mostraram screenshots, acho que agora eles mostraram o vídeo rodando. Nossa, eu caguei forte então pra isso. Ah, sim, é verdade, você tinha comentado. Mas eu achei bonitinho, tá? Principalmente porque é legal ver o Sonic ali. Mas só acho estranho eles colocarem o sprite do Mario 8-bits ao invés de colocar os 16. Sim. Mas alguém vai falar do jogo ou não? Pode seguir. Tá. Cara, a Nintendo mostrou uma caralhada de jogos ali. Caralhada não, uma lista até que curta, vai. Tô enaltecendo a lista. Mas uma certa lista ali. Nossa, já tô menosprezando mais ainda. Tem uma lista ali com alguns jogos que ainda vão ser lançados pro Nintendo Switch. Obviamente que vai ter Just Dance 2020. E vai ter NBA 2K20 também. Mas dessa lista, vocês querem citar algum jogo que chamou a atenção de vocês? Não, vai ter Grid Autosport, pô. Falta jogo de corrida pro Nintendo Switch. Porra, Farm Simulator é puta jogo de esporte, mano. Tem todo ano essa merda. Pera, a gente não tava zoando esse jogo quando a gente tava off? Ah, tá. Foi mal. Ó, e vai ter Ni no Kuni também. A gente já sabia disso, mas só reiterando que ele vai chegar no dia 20. Eu gosto de Ni no Kuni, tá, gente? Não, fica a recomendação. É bom, é bom. Não. Tá só pelo Kojamofo, vai por mim, cara. O jogo é legal, pode comprar. Tá, então a gente vai pra lista mais importante agora, né? Não, jogo rápido não. Oi. Tá, vamos lá. Agora comentando os assuntos mais relevantes, né? Porque a gente já citou as coisas que talvez fossem mais passageiras, né? Mas, é... Oh, mas não pode falar nada, né? Nossa senhora. Os caras vêm com duas pedras na mão. É, mas eu tô relevando o Luigi's Mansion mesmo. Foi mal, gente. Mas realmente eu tô. Gente, Terry Bogard tá chegando. A gente já tinha... essa semana tinha rolado um rumor aí que o próximo DLC de personagem do Smash seria da SNK. E se provou através da aparição do Terry, né? E parabéns pra Nintendo, não só pela aparição do Terry, porque isso tá tornando cada vez mais o Smash o maior jogo comemorativo, talvez de jogos de luta ou de jogos em geral, né? Porque tem basicamente as principais franquias de jogos eletrônicos lá. Mas você conseguir reunir os principais personagens de diferentes jogos de luta de uma época clássica, né? Do Mega Drive, Super Nintendo e por aí vai, é um feito praticamente extraordinário. Dá pra falar assim. Mas, cara, o Banjo a gente já sabia, né? É que teve data, né? Tudo bem, mas... eu acho mais legal ter o Terry mesmo do que o Banjo. Foi mal, gente. Ah, com certeza ele é mais nichado. É que nem a gente tinha sugerido, e eu realmente reforço que ele poderia ter aparecido na Evo. Acho que seria mais impactante, com certeza. Eu não sei por que não apareceu. Se foi questão de data, se eles queriam mostrar junto com o Banjo, a data de lançamento do Banjo, não sei. Mas a gente precisa comentar agora que falta um personagem. Na ordem, a gente sugeriu que talvez... Até a gente comentou isso no podcast da Evo, né? Que tem um personagem muito propício para o público oriental, no caso, o Hero of Dragon Quest, um pro público ocidental, que é o Banjo, o Joker, tá? Tudo bem, personagem nichado. Então, eles estão talvez tentando cobrir a maior abrangência de público mesmo. Dá pra vocês especularem o que pode aparecer pelo último personagem? Seguindo essa lógica. Ninguém mais... Fá. Se arrisca, Lucas, se arrisca, qualquer coisa. Nossa, acho que seria bem chato se Monster Hunter aparecesse. É verdade, a gente tem que confiar no tato do Sakurai e da equipe de Smash pra deixar o personagem legal, né? Isso é verdade. Sabe o que eu acho legal do Fighter Pass? É que acho que a experiência é muito mais legal do que a compra consignada, né? A compra de todos os personagens. Porque é meio que quase como funciona nos gachas. Você compra um pacote e aí você vem de surpresa, né? Os personagens que estão vindo. Eu acho que o Fighter Pass funciona muito mais na compra antecipada. Agora você só tem mais um personagem pra ser revelado, né? Então essa experiência vai ser reduzida. Mas pra galera que comprou e ficou na expectativa dos personagens serem lançados, eu acho que foi uma experiência diferente. Mas é legal. É verdade, vamos amiibo. E sugeriram uma pessoa. Sugeriram também que talvez o gameplay do Terry não vai ser, mas seria legal se fosse. Meio que parecido com a mecânica no The King of Fighters, que você tem três personagens e você vai alterando entre eles, né? De repente algo parecido como é com o Pokémon Trainer, sabe? Mas infelizmente não vai ser isso, acho que vai ser só o Terry mesmo. Sim. É, só lembrando que eles já anunciaram que vai ter um novo Fighter Pass aí chegando. Então, gente, mais cinco personagens vão chegar. Ah, eles não falaram um novo pack. Olha só, já entendi errado. Mano, podia ser o Pack Mugen, né? Vou lançar o pacote Mugen. Aí vai chegar a galhofa toda, vai chegar o Cheetos, vai chegar o Zé Gotinha, vai chegar a porra toda. Também. Gente, eu descobri um site maravilhoso, completamente off. Né? Tem um site maravilhoso aí que você entra pra você apostar em personagens do Mugen. Agora eu esqueci o nome, mas dá uma procurada, tá? A galera fica o dia inteiro. É inacreditável esse site, cara. Você só paga com dinheiro na sexta, né? Mas enfim. O cara ele deixa o Mugen em modo aleatório rolando lá, com vários personagens e a galera ainda pode adicionar personagem, cara. É maravilhoso esse site. E siga também uma conta no Twitter chamada Out of Context Mugen. Vamos lá. Jogos do Super Nintendo finalmente foram lançados. É isso. Não, 20 jogos, cara. É, 20 jogos. Ah, Super Mario World, Mario Kart, Zelda Link to the Past, Super Metroid, enfim. F-Zero, Pilot Wings, Demon's Crest. Pior que é. E eu refaço a mesma pergunta para quem tem o Super Nintendo Mini. Que você acha melhor? É o pacote do Switch Online ou o Super Nintendo Mini? Ou pela compra do Super Nintendo Mini vale muito mais a pena porque você ainda pode pegar esses jogos de algum jeito. Ah, mas eles anunciaram que vai ter o controle wireless do Super Nintendo, né? Você não gostaria de comprar? A gente sabe. Na cotação atual do Dor tá R$ 400 e um Kinder Ovo. Tokyo Mirror Sessions, hashtag FN Core, que é um port do Tokyo Mirror Sessions do Yu, finalmente está chegando no Switch. A gente já comentou várias vezes sobre ele aqui no Estação 64, inclusive a gente fez um podcast exclusivo dele. Então, se você não conhece a franquia, vai lá e escuta, porque acho que a gente nem dá spoiler. Desde que você gravou o podcast? Nossa, mas mudou pra melhor ou pra pior? Ah, aqui então... Tem jeito, pelo menos isso, né? Deixa daqui 10 anos você ver a desgraça que vai estar. Agora, é importante falar que os jogos do Wii U estão lançando cada vez mais, né? Eu comentei isso no Twitter, que pra mim faltava Tokyo Mirror Sessions. Aí o Jomão veio com duas pedras na mão e falou, não, nem fudei, né? Toma aqui uma lista de caixa que as coisas que tem que estar. Mas eu pra mim, era o suficiente e de resto eu tô de boa. Agora, fica aí uma recomendação que Tokyo Mirror Sessions é um bom de RPG pra você jogar. Ele vai chegar no dia 17 de janeiro. Tá. Tetris 99 vai ganhar um DLC, mais a versão 2.0. E pelo que eles estão mostrando, você vai ter um modo chamado Tetris 99 Invictus, que vai ser pra galera realmente hardcore. E para você jogar, você vai ter que ter um status Tetris Maximus. Então, daqui, acho que a galera já tá viciada esperando por isso, né? É Pain Game Tetris Jefferson. Tá. Pokémon Sword and Pokémon Shield. Pra quem tava esperando que apareceriam as evoluções dos iniciais, tomaram no cu, que nem eu. Mas apareceram umas novidades interessantes. Começando pelos novos Pokémon. Agora a gente... eles mostraram dois novos Pokémon da geração de Galar. Da geração de Galar, bom, né? Eles mostraram dois novos Pokémon da região de Galar. O primeiro é o Poltergeist, que é um Pokémon do tipo fantasma, e é dito que ele se esconde em mobílias, ou dishes, né? Como é que fala? Não é bem pratos, eu ouço isso. Louças de hotéis e restaurantes, né? Então, é bonitinho, ele apareceu flutuando numa chaleira, né? De porcelana. E é dito também que ele confia nos treinadores com um bom gosto por chá. Não, isso tem me incomodado, que eles estão colocando muito estereótipo nos Pokémon por enquanto, né? Não sei se a criatividade está sumindo, mas ainda tá um pouco me cheirando o incômodo do Isindigower, né? Que tem a Chaminés. Mr. Bean, Pokémon, o carro que tem a direção do lado direito, né? E o segundo Pokémon que eles mostraram é o Cramorant. E é um peixe que é dito que ele engole qualquer coisa. E ele tem uma habilidade chamada. Ficou estranho, né? Olha só. Ele tem uma habilidade chamada Goop Mission. Goop Mission. Que é. Ele dispara um peixe, acho que da boca dele. E aí fica a dúvida se esse peixe também é um Pokémon. É, um Pokémon aleatório aí que eles nem se deram trabalho. Em toda a região! Só quero ressaltar que na descrição do Pokémon tá falando que enquanto ele usar Surf ou Dive em batalha, ele vai counterar quando for atacado. Porém, acho que a informação importante tá em Surf ou Dive. Ou seja, ou vão ter HMs ou de algum jeito você vai ter habilidades que o Pokémon vai poder usar para surfar ou fazer Dive. Só que é verdade, verdade, com ataque, né? É bem lembrado, Jamon. Não tinha esquecido disso. Eu tinha me esquecido. Bom ponto, Jamon. Alguém vai comentar mais alguma coisa? Eu vou falar do novo gimmick. Tá. E o segundo ponto que eles mostraram são novos gimmicks. Você vai poder acampar com seus Pokémon. Enquanto você acampa, você brinca com eles, etc. E você vai poder cozinhar agora. Ou seja, não é qualquer prato, você só pode fazer curry. E você vai usar os ingredientes que você encontra pela sua aventura. Basicamente, é uma utilidade para os Pokéblock, para as Berry, etc. Por quê? Pra quem não sabe o que o Jefferson tá falando, é só passar naquela rua lá do Porque Sim na Liberdade lá que o cheiro é de derrubar, mano. Nossa. Mas fica ainda a dúvida do que é feita aquela carne lá que ele tá usando, né? Porque só tem. Então, se só tem Pokémon no mundo, né? Mano, entenda que a carne tem que ser de alguma coisa. Aí você começa a cozinhar e começa. Nossa, que horror! Você começa. Nossa, eu ia falar que você começa a cozinhar e começa a desaparecer Pokémon da sua Dex, assim, mas tudo bem. Eu gosto desses gimmicks, tá? Pra mim, eu achei interessante acampar e você ver os Pokémon interagindo entre si. Antigamente, você só abria uma tela e você interagia com um Pokémon que tá lá. Mas ver todos na mesma cena é um diferencialzinho. Yeah. É, normalmente eu que cago, assim, pra esses gimmicks, né? Que são só pra melhorar a afeição com o seu Pokémon. Provavelmente quando você vai cozinhar, você também vai melhorar o afeto com ele, né? É, mas essa transição de você cozinhar e mostrar a cena é legal, é mais imersivo. Sim. Eu também. Até numa champa fez carinho. Entendem qual parte dele. E o último detalhe que eles mostraram também é que você vai poder ter uma variedade. Você vai poder não. Você vai ter uma variedade muito maior de roupas e acessórios para você se vestir, né? Além disso, você pode maquiar o treinador. No caso, acho que é só treinadora feminina. O que é uma pena, porque eu maquiaria meu treinador. É só skin de aluno de filosofia da USP, né? Boa, Lucas, verdade. Mas isso seria um bom Fafa. Cara, eu tô pensando aqui que seria muito legal ir num cabeleireiro e falar, corta aí em modo random. E aí você só descobre depois, assim. Vamos lá pro último anúncio, vai. Por fim, eles anunciaram o modo definitivo de Xenoblade Chronicles, que é o mesmo Xenoblade que foi lançado no Wii e agora tá ganhando um remaster pro Switch. Ah, foram poucas. A versão do Wii, a versão do 3DS. E é só, não é? Não, mas olha só, é que, sem dar spoilers, eu acho que Xenoblade Chronicles é mais importante pra quem jogou Chronicles 2 agora no Switch. É mais importante jogar esse, se de repente você não jogou, ou rejogá-lo, do que o X, que é um spin-off completo. Ah, mas é uma lorezinha ali que você identifica, não é? Não é só isso, gente. Xenoblade Chronicles 2 vendeu bem. Não é muito bem, ele vendeu bem. Eles têm que lançar esse jogo agora. E parabéns pra Monolith em não só portar o jogo, é refazer os gráficos, cara. Ficaram muito bonitos. Não, é. Chapado, eu fiquei assustadíssimo com aquilo, cara. Parece um jogo de Play 1 ou Play 2 no começo da geração, mano. Foi assustador, velho. Pois não. Ai, é verdade. A gente pode falar agora, Lucas? Você consegue colocar ou não? Então fala aí, irmão. O cara colocou aquele som de risada igual do Chaves, né? A vida do Sakurai é um... Ai, meu Deus, até é um sitcom, tá ligado? Ele fala alguma coisa, a galera ri. Ele entra na sala e aplaudem. Stand-up comedy. Ó, gente, a DLC aí. Amiibo não, é Mi. Ó, só no Japão, né? Não é só no Japão? Ah, me confundi então. Fala, Lucas, você falou que eu te cortei. Então, não. É, bom, vocês querem gravar a parte do Direct japonês ainda ou não? Então, tá. É, vocês querem pausar agora o podcast, renderizar e voltar a gravar? Ou querem continuar só essa parte do Direct japonês e aí pausa? Tá bom. Vamos lá, então. É você, João, que tem que anunciar, porque não manjo nada. É, mano. Não, o Jefferson assistiu. Ele não perde a oportunidade, né? A gente tava comentando sobre o Direct e o cara já vem com rancor estralando já. Você que sabe. Sei, vai, faz. Vem cá. Ah, eu ia perguntar isso. Ó, eu nunca joguei essas três primeiras versões. Elas foram localizadas? Em algum momento na vida, assim. Assim. Mano, isso aí é pra arrancar dinheiro do público oriental até não sobrar um fucking yen no bolso, cara. Ô, Jefferson, paga alguma coisa pra gente aí. É, sendo um IE é difícil ter mesmo, entendi. Tal qual como o Jefferson, eu tô igual, viu? Nossa, faço menor ideia, né, você tá falando. É, pelo que você tá me falando, é um Pokémon, só que estratégico. E vai ser um porte direto, com os mesmos gráficos do PS1. Tá. É. Eu já joguei esse jogo. Ele não só é famoso entre, no caso do videogame, jogos de tabuleiro, mas nos videogames tem bastante jogos de simulação, inclusive pro NES. É engraçado, eles gostam desse estilo de jogo de tabuleiro lá. É tipo o nosso jogo da vida. E jogos de tabuleiro também. Muito bem. Eu vou pausar aqui, tá? Eu vou deixar